E vê se você se lembra dessa aqui, ó. Ó, essa eu acho que também vai ter alguém que vai se lembrar ainda, né? Coisa linda. Porém, a Bíblia diz, está escrito, dito por Jesus, que estas coisas seu povo não se assustar. Por que, queridos? Isto